Salmos, capítulo 53. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade? Os que comem o meu povo como se comesse pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor. Pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste porque Deus os rejeitou. Oh, se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel.